846, reautorizado descida até o 080 na proa do Papa Serra 09. O Gol no 846 está reautorizado até o 080, 080, confirme a solicitação, fiz sobre modulado. Afirmativo, 080, Papa Serra 09. Juliette Serra Lima, prossiga. .602, reautorizado, descida até o 090 na proa do Papa Serra 09. Papa Papa Juliette Serra Lima Centro. Aguarde. Juliette Serra Lima, subida a critério até 085, após estar autorizado, 095, reporta atingido. Juliette Serra Lima confirmando, está a critério até o 085 e autorizado 095. O papai uniforme Tango e uniforme Kilo, chama controle Porto Seguro 120-9. Beleza. Vamos estabilizar no localizador, 3 no meio. Não, 2655. No 44, assim, identificação de se manter o nível de voo 050, autorizando a chegada Mari. 9. Índia Delta Papá, com pé de aproximação ali, assistindo a Torre Salvador em 1189. Torre. Papá Tango, Índia Delta Papá, na estrutura da Torre. Ok, Adivão, abraço, professor, gente, Papá Tango, Índia Delta Papá, reporte final 17. Ajuste 10, 18, compra empate. Já tô dando pro empate. Entendi. Tá. Gente, livre de vírus. Se tiver condição de ter feito pelo operador, deixa o posto livre. Na 6213, Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Bom dia, Mongol. Cliente livre, LS, chama o estabilizador. Pistão na 7, ventando 5 graus na 3 horas. Menor 4 horas, identificação, desse mantém o 060, autorizado, chega da ponta. Papai Juliette Serra Lima, aciona 5456. 210, mano. M141, reduza para 210, mano. Para 2000 pés, última trem salvadora 9018 e o LFSG para 90, chama estabilizado 3144. M141, desce para o 040. Os 28, libera a direita, chama só em 121, décima 1. M141, ventilação. Direita, proa 235, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Separação maior que 5 milhas devido à operação do radar de rota. você. Desça para 5.018 autorizado. Passou dona no posto do localizador e aproximação para pouso. Reduz a check trem, chame a torre. Frequência 1895, 3144. 1895, boa tarde, 3144. Boa. Oceano 6141, esquerda 130 para o localizador. Livre LS e aguarde transferência. Esquerda 130, autorizado LS. Rapaz, a colagem mantém pronta. Passa 3 mil pés após iniciar a curva. Corrido, Salvador, boa tarde. Está 3144, está meia milha, 2 dias de terra estabilizado. 3144, continua a aproximação, informa. 3144. Pouso na pista 0, tá? 3144. O Bravo da Serra confirmando, mantém pronta 3.000 pés, o controle 119, acima 8, a colagem feita. 198, Serra. Salvador, é o Papa Papa Bravo, Bravo Serra. Papa Papa Bravo, Bravo Serra, controle, está em contato, radar, suba para o nível autorizado. Autorizado 430 Bravo Bravo Serra? É, suba para o nível autorizado. Bravo Bravo Serra está subindo para o nível autorizado, que é o 430. Eu posso fazer uma curva à direita aqui direto na proa de mão? Na direita não, que eu tenho um traço na final da pista 10. Tem que ser pela esquerda mesmo, subindo. Ok, perfeitamente. Pelo 641, interceptou o localizador? Não, 6 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre. 11895. 295, agora, Xenebe 141, estamos a 4 milhas. 141, continua a aproximação, informarei pista dele. Sente, confirma a aproximação. Tá seca, sem chuva. Tá seca então, não tá seca. Astango Vitor, tá pronto, tá colado? Autorizada a colar pista no 7, vento no 0 graus, 1-2 nós. A redução será para 220, número 3 para fundo. Esquerda proa 040. Fala de comunicações, vai para Simbra, a magnética 90, descendo para 2.000 pés, intervenção do localizador e completar a aproximação. Intero proa 40, 2.000 pés, com a velocidade 6320. Afirmativo, você está seguindo 315 da companhia. Positivo, autorizada a redução. Papapá, bravo, bravo, Sierra, frequência 12685. Esquerda, voe Mari, voe no nível de voo 050, ajuste no 08, chegada a Mari, pista 10, operação instrumento. Direita pro 070, até interceptar o localizador, chama estabilizado. Direita Direita com solo, 2-1, 1-1, 1-1. Autorizado, ELS, 6-1-5, está voando Duna, descendo para 2.000 pés, livre LS, Oceano 6-3-1-5. Livre LS, está perdido, 6-3-1-5. 5-0 graus, 1-4-9, autorizado a colapso no 0-2. Série 2230, decolagem 43, controle 19, decimal 8. 198, boa tarde, 2230. Controle, boa tarde, 2230, passare decola no perfil árbol, na sua escuta. Ciente, decola, aciona transponder. Acionado 5444, 2231, 30. Seria 2230, contato para mais, estabelecido no acionamento do código. 2230. No 6315, 5 milhas fora externo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso e chame a torre. 11895, oceano 6315. 1200, do 2230, informe razão de subida. Está batendo 1.000 pés, 2230. 7.000 pés, voe direto Leda. Utilizado Leda, 2230. O destino da gente é Conquista. Voe Leda, 2230. Estou ciente do seu destino. Vai voar Leda, 2230. Voo 964, razão de descida. Vendo 2230, está passando 050, decoração, direita proa 275. Manete de comunicações, quando estiver afastado de Salvador 55 milhas, vai curvar à esquerda e voa direto com pista. Decoração, direita proa 275, perder contato. A 55 milhas de Salvador, curva à esquerda e voa com pista 2230. Luciano 6320, no localizador, 5 milhas e meia para o externo, segundo radar, 3400 descendo, reduz a cheque trem, chave torre, 11895, Luciano 6320. Bruno no meio, Salvador, desça para 7022. 320, com sua aproximação, reporta. Uniforme desça para 2000. Trabalho 320. 320, vamos agora para o estaleiro, na aproximação. China mais 35, solo de 14, direita solo, no último da última 1. Retorno 50 graus, no norte, trazado fosso, costumo zero. Retorno 50 com 1-1. Afirma. Gente, de fosso, 320. Velocidade 250 mais, desça para 8.018. 4196, restauração para o sequenciamento. Esquerda, proa 030, desça para 7.000. Malha de comunicações, oi, símbolo magnética 100. Frequência 1-2-6-8-5. Via 2-6, Salvador, voo em bombe, chegada bom, 1018. Zero, tráfego posição, 12 horas, 21 milhas, aeronave da Gol, passando 8.400 e descida. Tráfego posição, 11 horas, 31 milhas, passando 15.000 para 7.000 e descida. Tráfego posição, 11 horas, 44 milhas, passando 8.600 e descida. Informação para o passageiro 2230. O passageiro 2230 está ciente, o senhor passou 3 informações aí de segurança, é arriscado isso aí. Botão Whisky, Yankee Uniforme, Livre LS. Boa, Voo 964, direita pro 70 e descida para 2000. Zero para evitar tráfego. 008, velocidade 250 nós. Vamos corrigir a pro localizador, a pro 85. Conselheiro 2230, para sua informação, tráfego número 2 informado, está na sua posição 11 para 12 horas, afastado 15 milhas, passando 11.500 e descida para 7.000, tráfego da Azul. Azul 416, desça para 4.000. Mexiga aqui de forma em aproximação, chega o trem, chame torre, 11895. Tereza 2230, tráfego cruza sua posição de 12 horas, 12 milhas, 10.500, tráfego superado. Vou falar das 5.5 na ponte base final, não sei. O 4196, direita proa 070, desça para 2.000. O gol 2008, desça para 7.000. A velocidade 229. Ainda não. O 2008 descida para 7.000, será detonado por sequenciamento. Não, eu preciso vetorar, eu estou operando com radar de rota. Ainda não devido ao tráfego. 2008, vetoração esquerda, proa 3, meia dúzia, 0, e descida para 7.000. Em caso de falha de comunicações, tu vai voar para Simbra, magnética 100, na aproximação, é o número 4. O 964, desça para 8.000. O 964, livre ali. O 1164 será vetorado para o sequenciamento e vai seguir o 2008 da sua companhia. 141-16, desce para 2000. Autorizado interceptar o localizador. Estou no cenário 150 graus, zona 09, esposa no centro. 159, baixa de checagem. Então está liberada a descida até 6000 na Pro Informar. Pro início de vetoração, curve à esquerda, proa 020 em descida para 8000. Setor 157, início de vetoração, foi na proa 3620, falha de comunicações, ou em fibra magnética 100. Em aproximação, um exodista, a Caltrain chama a torre, 1-1-8-9-5. 2-1-5, lá, né, quase. Positivo, mantenha 160, atingir e mantenha a proa. Motivo agora dessa proa, tem um tráfego no nível 170 no setor sudoeste em órbita com centro de controle. Aqui, vamos, 964, vamos ter que parar, certo? 964, boa tarde, já vamos prejudicar. Vai, boa tarde. 208 sem restrições até 2000 pés. 2000, agora. 164, desça para 6000. Magnética 100, de Simbra. 157, desça para 3000 com 22. Direita, proa 070. Eu não baixar travado, vou 964. 964, livre pouso no 0, vento no 60, alto no 09. Livre pouso no 0, gol no 964. Velocidade 3:29. 2:30, 2:08, pro 85 para o localizador, chama estabilizado. Desça para 5.018, o ano Mari, com velocidade de 150 lá. Azul 416, aproximação, agradeço a colaboração, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-9-5. Reduzido, vai tomar de aproximação, cara. P26, desça para 6.018, foi com velocidade de pensamento para fora. Azul, 4-1-1-6, final e ali é. 4-1-1-6, continua a aproximação com hora de estalismo. Azul. 0-0-5, após a nave curta final e mantém no 0. A gente vai mudar o seu alternado para as comunicações. caso de falha, o senhor vai voar para cima do magnético 120, vai cruzar o localizador. Voo 1164, a magnética 120, 120, o senhor vai cruzar o lote. Positivo, o senhor alternado para falha de comunicações, o senhor vai cruzar o localizador e voar acima da magnética 120. O número 64 em descida para 4000, qual é a velocidade indicada agora? 9.09. Positivo, direita pro 90. Chame ao receber o localizador para aproximar. Setor 157, qual é a velocidade? Ciente, vai voar no máximo 5 milhas para girar direito. O número 64, localizador em descida para 2000. Passaria do 2230, agradeço a sua colaboração. Gira à esquerda, foi conquista de 160 e chame Recife. A frequência é 1288. Boa viagem. Reduzindo 250 nós para o sequenciamento. A partir de agora, reduza. CQ04, controle 19.8. Obrigado, boa tarde. Oceano 6255 é o número 5 para pouso, que vai seguir um P95, ou seja, bandeirante da gloriosa Força Aérea. Ok, muito bom. Oceano 6255, início de ventilação para sequenciamento, curva à esquerda, vai na curva 040, desça para 2000, tem como limite o curso do localizador. Meia descer até 3000 pés. positivo. Você vai manter a proa 115, vai interceptar o localizador, manter a velocidade até a posição duna. O gol 1164 está a 6 milhas para o externo em aproximação. Eu agradeço a colaboração. Reduz a check-train, chame torre. 1-1-8-9-5. Boa. Colado 08, controle 19 desse momento. 98, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, está 3283. 3, controle. Decolado, pode voar, leva. Capitão, eu estou operando com radar de rota, eu preciso que o senhor facilite o serviço acionando o transponder. Vou verificar o equipamento. Positivo, TAN 3283, está em contato radar, passou 2.000 pés, contato radar está estabelecido no acionamento do bote. O senhor pode girar à direita e voar lento, caminho. Lento, obrigado. Foi na proa 240, para as classificações, o Simbra, a magnética é a 115, qual é a sua velocidade agora? Positivo, é uma boa velocidade. O gol com 985, qual é a velocidade agora? Ok, eu cruzar um 0.000, vamos reduzir para 210. Pouso, está no zero. Localizado o pouso, está no zero, gol 9.4. Mantém a saída 3805. Retorno 57, mantendo 2.000 pés no localizador. O senhor está agora para o externo 8 milhas, para a posição duna 4 milhas, ok? Estabeleci o contato quando o senhor acionou, estava passando 2.000, inclusive eu autorizei voar direto elétrico após o contato radar, câmbio. A gente está voando elétrico. O senhor no 6255, direita pro 080 para o localizador. Oceano 6255, é possível voar com 180 nós? Ok, vamos voar com 180 nós, que o bandeirante à sua frente está próximo de duna, eu vou autorizar a redução de velocidade. Netuno 57 está agora, a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo, ou seja, o senhor está passando duna, está autorizada a aproximação ILS, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95, agradeço, câmbio. Vamos aqui checar o trem 198, decimal 95, para a ILS, muito grato, retorno 57. O gol 1885, início de vetoração. Direita, proa 235, em descida para 5.000 com 1.018, falha de comunicações, em Simbra. A magnética é 115, câmbio. O TAN 3805, chame Recife, frequência 1251. 1251, obrigado, boa tarde. Boa. Recife, boa tarde, TAN 3805, cruza 1250 para 340. Está passando agora a altitude de 4.700 pés, desça para 2.000, cara. Eu estou batendo a prova ainda, Afirmativo. Os senhores podem estar estranhando um pouquinho o motivo pelo qual o controle do senhor de coração e manter uma separação em torno de 10 milhas ou um pouco mais, é que nós estamos operando com radar de rota, não é aquele radar de área terminal, bem mais rápido não, atualizando os dados, tá bom? Positivo, autorizado, 1885. Amador, 3805 retornou para o controle, prossiga. Você tem outra frequência além de 251, porque está interdirigida naquela lá. Ok, vamos lá. No setor, a secundária é 13395, porém, Recife tem mais algumas. Vamos lá, 1288, 1260, 1285, 12545. Boa viagem. Ok, 13395, eu vou tentar lá. Felipe, 626 esquerda para o 150. Zero, pode ser salvar? Vamos descer para 2000 pés, aguarde confirmação. Valeu, Zé. Cadê o controle com o FIP? Seu número 326, identifique. Seu 326, desça para 5.018, voe direto, dona. Tá? 3, chame Recife, frequência 1288. 288, boa tarde, obrigado. Boa, Oceano 326 está passando com a VOG 19.000 e descida para 5.000, voando tudo. Gol no 885, esquerda para 220, está limitado pelo localizador e descida para 3.000 pés, gol no 885. A proa 220, 3.000 de altitude, 1885. Aguarde a transferência. Trepe 626 nessa prova vai interceptar o curso localizador. Está passando 2.900 para 2.000 pés, número 3 para pouso, tráfego à frente e afastado 6 milhas. Positivo, você pode reduzir para aproximação e efetuar o cheque para pouso. Pro 180. Tem como limite localizador, altitude para descer, 3.000. Oceano 6326, desça para 4.000 pés. O Papatango Lima Hotel Juliette, controle. Velocidade reduzida, mares, altitude para descer, 5.000 pés com 1.018. O sequenciamento é o número 612. Oceano 6255 em aproximação, reduza, chega o trem, chame torre 1895, agradeço a colaboração, Oceano 6255. Oi, Francisco, obrigado. Boas horas, Chané, 6255. 490, autorizado a colapso, tu não sabe, vento 160 graus, 109. Autorizado a colapso, 490. Chané 6255, continua a aproximação, informarei pista livre. É.